Maravilha! Maravilha! Eu só sei dizer simplesmente que eu amo vocês. Todas as lutas que tenho passado, Deus está ao meu lado estendendo a mão. Quando estou triste, até desanimado, Ele me socorre trazendo perdão. Pra qual aflito, até mesmo cansado, com meu fardo pesado, perdendo a unção. Ele me exalta, me chama de filho amado, amado. Filho amado, querido, vai, vai, vai. Filho amado, querido, vai. Quando o vento é forte, não posso escapar. Meu barco balança querendo afundar. Jesus Cristo aparece na embarcação, dando ordem pro vento e pro mar se aquietar. Quando tudo é difícil e não vejo saída, diz então só com a morte terei solução. Então ouço uma voz suave como a brisa. Filho amado, querido, meu coração, levante a mão. Jesus Cristo aparece na embarcação, dando ordem pro vento e pro mar se aquietar. Quando tudo é difícil e não vejo saída, pense então só com a morte terei solução. Então ouço uma voz suave como a brisa. Filho amado, querido meu, canta comigo, quero ver mais. Filho amado, querido, vai, vai, vai. Filho amado, querido, quero ver você pular bonito assim pra dentro. Comigo, eu vou dar esse meu coração de presente pra você. Assim, ó. Quem fizer assim, ó, no molejo do Senhor, o compasso do Criador, assim, ó. Eu acho que eu vou cair em cima. Vou pra aí. Eu acho que eu vou descer aí. Vocês querem que eu desça aí? Vocês querem que eu desça? Vou descer, hein? Filho amado, querido meu. Amado, querido meu. Filho amado, querido meu coração. Davi mais ou menos balhava assim. Parece que eu tô vendo Miriam chamando Davi pra dançar em comemoração ao Senhor pela vitória. E é mais ou menos assim, ó. E amado querido, meu coração. Vai, filho amado querido do meu coração. Só vocês, vai. Mais alto. No, filho amado querido, meu coração.